pilantra, andando no quintal, arrebentando, roubando as roupas do varal. Atenção, vamos se ligar. Você que é meia boca tem que mudar. Passe alertando, saiba porque o cemitério está cheio de tipo igual a você. Julga saber tudo, nada sabe. Oh, meia boca, só dá mancada. Veja a virada, comédia como sempre, cara de mal. Ele quer ser o tal, rouba tênis no telhado, roupa no varal. Em pleno meio dia na cara de pau, xingando vai andando pra lá pra cá. Bombetinha empinada, ele se diz ladrão. Sou obrigado a conviver, pois mesmo me afastando, o tipo esquisito, chacha gostosão, chinelo, bermudão, Ray-Ban espelhado. Sol não tem, choveu, está nublado. Louco de cachaça, vai trupicando, de ser o dono da boca, na febre traficando. Zica braba de rotina com o pé gelado. Raridade está na rua, sempre enquadrado. Meia boca, só deixa falha com os irmãos. Meia boca, é isto que você é. Diz que é muito malandro, na verdade o Zé Mané. Meia boca, só deixa falha com os irmãos. Meia boca, é isto que você é. Diz que é muito malandro, na verdade o Zé Mané. É preciso ser malandro, já se muito. Se liga aí, desandado, ouça o recado. Mandamos essa letra para te ver alertado. Pilantrando aqui fora é só alegria, mas quando cai na tranca reverteu por agonia. Tatuagem está na moda, ele aproveita. Vira a bunda, lá está mais uma borboleta. Comprou pena, está na rua, montado, bate no peito. Rodou a banca na cadeia, que se diz sujeito. Lá falou fininho, todo delicado, foi até zoado. Com a bunda doendo, não fica sentado. Com uma par de tatuagem, se arrependeu. Quer arrancar, mas não tem jeito, raça e ofendeu. Fuma folha de chuchu falando que é maconha. Vive atravessando o bico sujo, sem vergonha. O mano esquisito não parece nada. Sua mina dispensou, pois é barca furada. Fala que assalta banco, puxa moto, rouba carro. Já tem cara na sua bota, os seus vinhos estão contados. Nunca vi ele roubar nenhum maço de cigarro. Andar de brusano, só quem dizendo estar armado. Todo dia uma mentira, que papo embaçado. Apavora os prebós com revólver da Tectoy. Tô ficando impressionado com este elemento. Pegou mais 4 anos, depois do tormento. Meia boca, só deixa falha com os irmãos. Meia boca, é isto que você é. Diz que é muito malandro, na verdade o Zé Mané. É preciso ser malandro, já se cuide. Meia boca, só deixa falha com os irmãos. Meia boca, é isto que você é. Diz que é muito malandro, na verdade o Zé Mané. É preciso ser malandro, já se cuide. Se liga aí, desandado, ouça o recado. Mandamos essa letra para te ver alertado. Eu vejo a trairagem por todos os lados. Se eu virar as costas, logo sou apunhalado. Amigo é dinheiro, se liga, vai vendo. Confiar em meia boca, você prova do veneno. Mano que atravessa, vixe, deixa brecha. Na banca tá queimado, nem cola do meu lado. Na área cê tornou desconsiderado. Maluco que vacila, o fim é lamentável. A mãe chama atenção, o filho não escuta, dá ouvido aos caras da rua. Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Sua mãe vive sempre em agonia, preocupada com você a toda hora. Deu as costas e ignorou e saiu fora. Mas quando o bicho pega, corre pro abraço. Seus manos te pegam, ia ser um arregaço. A obediência não existe, sua mãe insiste. Sinto muito por você, meu pobre rapaz. Perdeu a razão desse próprio. Porque vai fazer, seguir não me importa. Escolheu o seu destino, agora segura a bronca. Mãe que se preocupa, vive a sofrer e pergunta o que fazer. Mas o vento que leva a vida nunca mais irá trazer. Meia boca, só deixa falha com os irmãos. Meia boca, é isto que você é. Diz que é muito malandro, na verdade o Zé Mané. É preciso ser malandro, já se cuide. Meia boca, só deixa falha com os irmãos. Meia boca, é isto que você é. Diz que é muito malandro, na verdade o Zé Mané. É preciso ser malandro, já se cuide. Se liga aí, desandado, ouça o recado. Mandamos essa letra para te ver alertado. Não seja pilantra pra não ficar de joelho.